galera do Firecast! De Resende aqui, Eduardo Coelho Otokuro. E por favor, gente, se for viajar e sua carteira não tiver boa, troca, porque perder a identidade é foda. Salve, salve, galerinha! De Fortaleza, aqui é o Moisés. E lembrem-se, diário de viagem. O poeta foi visto por um rio, por uma árvore, por uma estrada. Oh. Já que nós vamos todos viajar, peguem suas toalhas. Aqui é a Jennifer de Lima, a Jane de Mossoró. Bom, amiguinhos aqui de Belo Horizonte, é o Samuca, Samuel. E lembrem-se, o importante não é ir do ponto A ao ponto B, mas sim como você vai do ponto A ao ponto B. Muito bem. Mas, gente, começou. Eu tava pensando no Blim Blim, tá? É, cara, as joias, os carros, o estilo. Ah, o swag. O swag. Ok, ok. Muito bem, pessoal. Hoje, né, como vocês viram, nós vamos falar sobre viagens. Tem uma coisa muito importante pra dizer. Hoje nós temos a participação especial, mas não tão especial, porque ela virou agora parte da equipe. Nossa, que ninguém me apresentou. Porque você chegou no segundo episódio, Fash. Ninguém me apresentou. Alguém quer falar? Ah, peraí, não. Eu quero uma apresentação no próximo, tá? É porque você é homem, Fash. Então a gente agora tá com a nossa nova participante, a Jenny. É zoeira, tá? E o cara vai falar na hora dela. Ok. É porque o Vest, ele quer ser assim, sabe? Como eu. Uma menina? Como uma menina? Então tá, gente. Nós vamos passar por uns avisos e logo depois vamos voltar ao podcast. Muito bem, pessoal. Mais uns avisos aqui rapidinho. Perdoe-nos de não ter postado podcast semana passada. Eu tive um problema na internet, que não sei o que aconteceu, que eu fiquei 5 dias sem internet direito, né? Não dava pra ficar nem numa chamada de Skype. E acabou atrapalhando, mas agora vai voltar ao normal. A gente ainda vai ver como é que vai fazer sobre os e-mails, porque a gente ainda tá caminhando, a gente tem alguns e-mails engatilhados, mas não. Mas ainda não é o suficiente para fazer um programinha, por menor que seja, entendeu? Então, a gente vai esperar dar mais uma semana para gravar o programa dos e-mails, mas eu acho que semana que vem já vai estar já vai dar para postar alguma coisa sobre os seus e-mails. Essa semana quem tá aqui me ajudando é a Jenny. Oi. Ela tá me ajudando hoje, uma pessoa muito legal, né? Não deixou eu ficar sozinho como em alguns outros avisos aí. Ela agora é nova integrante do podcast, como foi falado na entrada. E agora é só os avisos padrões, né? Curte nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/matilha.nerd. O nosso podcast está hospedado no site do Matilha Nerd, que é www.matilhanerd.com.br. E para críticas, sugestões ou qualquer coisa que você queira mandar, envie para o seguinte e-mail. Caso você seja uma das namoradas do Vest, você pode mandar as reclamações, a gente repassa. A gente repassa, em programa ainda, pode deixar. Vai ser muito bem recebido. Muito bem recebido, então vamos lá. O e-mail é matilha.nerd@gmail.com. Então é isso, pessoal. É isso. Obrigado pela atenção. Espero que gostem do podcast. Beijos, e até semana que vem. Até semana que vem. Bye, bye. E aí, quem vai começar contando uma história constrangedora de viagem, alguma coisa legal? Eu começo. Eu não viajei muito, mas só aconteceu merda nas minhas viagens, eu sabe? Eu começo. Ora, eu tenho que contar como eu viajei pra Fortaleza e conheci o Vest, ó. Ah, olha aí, ó. Olha. Meninas, isso é mentira, hein? Tudo que ele disser não é verdade. Só se... O quê? Que ele é baixinho? É, vocês acham que eles vão acreditar na criaturinha pequena, bonitinha e loira? Ou em você? vamos dar assunto aí as coisas. O que mais, dona Jenny? É, eu ia contar umas verdades sobre o Vest, mas ele tá aí todo cabulado. Ah, conte, eu já falei coisa demais sobre mim nessa porra aqui. As pessoas sabem. Eles sabem. Eu acho que a primeira vez que eu vi o Vest, eu tava indo de caravana pra Fortaleza. A gente tava indo pro Sano. E eu cheguei lá, deixa eu ver, depois de umas 4 horas de viagem, depois de ter passado a noite inteira, claro, com as oveiras batendo no chão. Aí lá vem o Vest, com a bolsa maior do que ele, cheia de livro dentro. Coisa que não é difícil, né? Maior do que ele. Bolsa maior que eu não, hein? Olha aí. Hã? Bolsa maior que eu não. A bolsa maior que eu, aí com óculos enorme e uma jaqueta. Imagina uma pessoa de jaqueta no Nordeste. Na época, cara, em Fortaleza, jaqueta. Não tinha ar-condicionado. Não, tinha sim. Não, lá não tinha não. O antigo não tinha não. Tinha. Não. Tinha um sistema de refrigeração no teto, como é que e era quente demais. O que adiantava? Não, é diferente. Tem que marcar de se encontrar nós quatro. Nós vamos viajar pra onde? Vamos pra Groenlândia. Vamos pra Rússia. Vamos pra BGS transmitir um ao vivo de lá, ué. Olha aí. Ah, seria bom. Trem, hein? É o canal, hein? Nossa, não é isso. Continue, gente. A menina caiu, gente. Gente. É, viajou. ela viaja no meio do podcast, gente. Meu Deus. É, o podcast é viagem, né? Corta. Corta. Não, ok. É que minha mãe tava falando que minha gata teve gatinhos e eu tenho que ir lá daqui a pouco auxiliá-la. Bom, já que vocês começaram com essa história de conhecer tal pessoa e tal pessoa... Nem foi falado muito de mim, não, olha. É, tá vendo? Você ficou todo com medo aí, ó. Não, né? Se eu disse que eu visitava sites só tem de ação... Só tem medo que tem alguma coisa pra esconder. É verdade. Não, mas porque ele não pôde... Gente, eu tenho um vídeo do Vest, certo? Dançando... O quê? Opa, começou o vídeo. Eu acho que a coisa tá melhorando, né? A gente entrou em um assunto bom, hein? Vamos lá. Era um outro podcast, hein? Se eu não me engano. Que negócio aí? Cadê a viagem nossa? Eu tenho um vídeo do Vest dançando no Issa, Helena Gomes. Rebolando mais que eu. Ele ganhou de todo mundo, viu? Ô, louco! Ô, depois me passa esse vídeo em PVT aí, sério. Ué, gente. É, bota pra rolo. Pá, no site, ué. Nós somos uma equipe, então a gente tem que saber, né, o que rola com os integrantes e tal. Fala a verdade, nós temos que saber com quem a gente tá lidando. Fala a verdade, Tocura, admite. Existe um medinho. Pois é, o Zest, ele dança perfeitamente, melhor que uma mulher, parece que tem... É, olho na cintura. Eu sou muito talentoso em muitas Parece vezes. Que não tem pinto, né? Eita. Desculpa, até gente. Louco. Desceu o nível. Desculpa. Não, pode descer, porque é isso aí. Levando em conta que já começaram com esses assuntos baixaria, de... Com Jenny. Jenny, né? Que a Jenny conheceu o Vash, etc. Outubro do ano passado eu conheci o Sr. Samuka, né? Uma pessoa muito grande. Muito, muito grande. Muito grande. Em que sentido, Toku? Gente, em todos. E olha que eu nem tava com a minha futura esposa na época, hein? É verdade. Senhora Rafaela. Senhora Rafaela. Exato. Aquela linda. Então, até que, tirando o fato de chover no meio da a gente indo pro evento e começar a chover e ainda ter que lidar com elementos na rua que passaram, sabe? Né? Pra não especificar. Eu acho que foi... Peraí, você tava no dia que a gente saiu e tentou ir pro shopping e tinham acabado com a luz do shopping e a gente teve que ir embora todo mundo. Então, foi no final da BGS. No último dia que a gente foi... E antes choveu, que a gente parou lá na Liberdade? Foi. Putz. Foi esse mesmo. Aquele foi... Primeiro a gente tem guias, né, orientais, né? O pessoal é bom. Eles vieram... Já tava servido, viu? Eles vieram de imigrante, mas eles sabem mais que muito paulista aí, hein? Foi numa viagem sua para São Paulo. Foi. Pra BGS do ano passado, entendeu? Enfim. Cara, eu acho que foi um dia que teve de tudo. Quando eu falo de tudo, foi de tudo mesmo. Porque teve várias histórias dentro da história. Não tô falando de lugar, enfim. Deixa isso em aberto. Teve do bom e do ruim. Teve do bom e do ruim, obrigado. Mas, pô, a gente teve Oriental Guia. Duas garotas de programa almoçando do meu lado quando a gente tava na Liberdade. Na chuva, velho. Duas garotas de programa do Twitter, velho. Sério? É. Sério? Não tô te zoando, velho. Peraí, não foi no dia que eu tava que... Topo, foi? Hã? Nas barraquinhas lá do Japão? É, nas barraquinhas, velho. Por que que tu me falou? Depois que eu me liguei, que foi porque o cara que tava com nós lá deu toque, bicho. Caralho. Olha aí, nessa situação, você chega, puxa uma conversa, arruma umas amizades e ganha um serviço de gatos ali, ó. Mano, eu tava puto porque tava chovendo no meu prato de comida, eu tava com fome, velho. Você acha que eu ia pensar nisso? Não, primeiro ele sumiu ali pro uma parte coberta porque tinha começado a chover. Aí, tipo, tava todo mundo nas barraquinhas e ele lá na China pra fugir da chuva. É, não, todo mundo pegou um prato e foi comer. Aí eu fui comer, simplesmente choveu o mundo em um segundo. Aí... A galera foi pra um canto, aí tipo, cadê o povo? Aí não tinha lugar pra esconder, só tinha uma marquezinha lá. Aí as meninas tava lá com o cara, velho. Eu acho que o cara pegou as duas, safado. Aí, olha aí. Horrível, né? Aí o cara tava lá e eu com meu pratão de comida. Mas era de dia isso? Ô, velho, era tipo meio dia, sei lá, velho. Era um pouquinho essas coisas. Era de tarde. São Paulo é um lugar diversificado, aqui não tem essas diversificado? Coisas. Diversificado? É, noite de São Paulo. Tinha um Ferrari 458 lá parado no congestionamento. Você viu? Não. Ah, mas você perdeu, cara. O cara, tipo, aí ele andava um metro. isso é deprimente, cara. Ué, cara, tipo, acontece, né? Só São Paulo, né, velho? É. Uma vez... Eu fui viajar, nas raras vezes em que eu viajo, eu não viajo muito. Foi no final do ano, a gente tinha passado um ano novo na praia, sabe? Em outra praia, porque é praia que já tem demais. Aí a gente pegou um ônibus e no outro dia, no mesmo dia, a gente chegou lá de noite. Eu só quero fazer um adendo rapidinho, porque aqui em Minas tem praia, tá? É uma ostentação aí, viu? Olha aí. Aí não tinha nada pra comer. Não tinha nada pronto, a gente tinha chegado lá, não tinha porra nenhuma. Aí os caras foram lá, foram fazer um arroz. E como não tinha nada pra botar um arroz, só tinha uma grande garrafa de can, sabe? Os caras resolveram dar um gosto no arroz. Aí de noite a gente comeu cachaça com arroz. Literalmente, sabe? Peraí. Eles cozinharam o arroz na cachaça? Eu me perdi nessa história? Foi, cozer o arroz na cachaça. Caralho! Tipo, aí, ó, esse é o estilo de comida seu, hein, Samu? Pô, tipo, cara, Descobri que eu não posso mais determinadas bebidas, então só sobrou os destilados heavy, cara. Nem whisky mais pode. Aqui é uma sopa, sabe? É uma sopa. Você vê arroz boiando na cachaça. Caraca. É a idade, não é, Vesh? Vesh não, Samuca. Não, é umas paradas aí. Gastei demais antes da hora. Agora só posso tomar a vodka. Olha aí, nem uísque mais pode. Tem que arrumar um fígado novo aí. Eu já mandei comprar um lá na Tailândia, velho. Abriu um show, né, de televisão. Encontre um fígado. Oh, show de televisão, viagem. É o show de televisão do Japão, cara. Eu lembro de um que o objetivo era fazer o cara ficar bêbado e tentar chegar em casa. Eles filmavam isso. Eita, quem é que tá bebendo? Isso era um show de TV lá no Japão, a viagem dos caras, velho. Aqui, abrindo um parênteses aqui, uma coisa que eu tava pensando, eu acho uma coisa interessante, olha a gente expondo ideias no podcast, hein? Com essa ideia aí do arroz cozinhado na cachaça. Arroz de cachaça, cachaça em forma de arroz. Isso aí. Eu acho que a gente tá chegando num momento que o senhor Samuca, né, um cara que gosta de cozinha e coisas alternativas, tinha que fazer uma websérie de cozinha, hein? Só que uma cozinha um pouco maluca, hein? Ô, não, ensinar vocês a fazer churrasco com pólvora. Caralho. Eu tenho um amigo... Se eu sei fazer, deixa eu contar. Arroz com cachaça, não dá certo. Porque o álcool evaporaria todo. Foi o que eu comi. Não adiantaria de nada. Foi o que o Vest comeu. Então eu acho que eles botaram cachaça depois que o arroz ficou pronto. Eu acho que é bem possível. Então, um colega meu, eu não vou citar nome, sabe? Ele viajou, foi lá pra Europa. Isso mesmo, velho. Fale o santo. Aliás, fale o milagre, mas não fale o santo. Não posso citar nomes, é antiético. Se vocês. Enfim. Flexibilidade moral, meu amigo. Aí ele entra no Facebook de vez em quando pra postar fotos. E aconteceu de certa vez a postagem. Eu me sinto muito livre aqui na Hungria. Eu conheço homens fortes e bonitos e saio com eles vários alternativos. Aí a família dele muito conservadora, sabe? Muito, muito religiosa. Vamos perguntar que diabos foi isso, sabe? Aconteceu de ele ter esquecido o celular dele com o Facebook, numa cafeteria ou algo assim, e tem feito essa zoação com ele. Mas o pior de tudo é que todo mundo tinha visto no Facebook dele, então, tipo, todo o Facebook dele acreditou que ele tinha soltado a franga, sabe? Tinha encontrado o verdadeiro eu. Ô, velho, mas você tava sozinho? Eu não ele sei. Ele viajou isso, sozinho? Foi, sem família nem nada? Foi um programa do governo que ele viajou. É. Aí, sozinho. Ah, eu lembro uma vez que eu tava em São Paulo, viajei sozinho, virei tudo, bebi tudo, horrores. Tipo, não sei como é que eu cheguei no hotel de volta. Me contaram que no táxi eu vomitei em cima da amiga minha, velho. Caraca! Maneiro. Aí, tipo, aí me jogaram dentro do banheiro de cueca e tal. Aí eu ainda tentei pegar a menina, velho. Muito louco, velho. Muito doido. Você... Hã? Velho, não. Aconteceu. Eu tô, tipo... Mas você perdeu a amizade depois. Será que só eu não tenho essa visão? Não. Ah, tá. Ah, eu viajo muito pouco, mas... Eu acho que a história mais tensa foi a... Quando eu fui pro Samba, meu primeiro cosplay. Não. Vai... Ah, bom, que você quer dizer que eu queimei minha mão no Babyliss. E não pude usar o cosplay, lindo. Eu pensei que ia dizer que a coisa mais tensa é ter me visto lá no Zé. Que isso. Olha, tá vendo, gente? Ele tá se entregando. velho. Calma, velho. Meu Deus. Esse menino tá muito nervoso. Ele tá com muito medo, cara. Você nem parece que é cearense. Eu tô com muito medo. Eu viajei muito pouco, como eu disse. Ei, ele é cearense. Ele não é paraibano, não. Chamou de viado. Quem? Chamou quem de viado? Prossigo. Os paraibanos? Eu não chamei de viado. Olha só, paraibanos, vocês não são viados, hein? Até que se prova o contrário. Cuidado. Não tô sabendo de nada. Gente, caso queira rolar um processo, é, Moisés, não, tá? Me processem qualquer um aí. O Firecast em si não tem nada a ver, nem o Matilha Nerd, entendeu? É, apenas um integrante que está falando isso, tá? Então... Eu viajei muito pouco, mas toda viagem aconteceu uma merda diferente, sabe? Tipo? É... envolve outra pessoa, não sei se é bonito contar isso. Não, é bonito. Não precisa citar nomes. Qualquer coisa, se você quiser citar nomes, eu censuro o nome. É, então, vai, bota um pi, pode botar um pi. Tá, pode deixar, vou colocar um pi. Ah, eu adoro isso, por isso que eu vou falar nomes. É um amigo meu chamado... ele fala até com... vai. É, foi no viagem ano novo, de novo. Foi do ano retrasado, eu acho. Pra variar. Aí... pra variar o quê? Pô, pessoa... Atenas, acho... Direto a Jane, cara. Calma, moleque. Atenas, acho que a Jane sabe mais do que conta. É, velho. Ixi, nem eu sei o que ela sabe, hein. Você ficou bêbado? Enfim. Não, eu não. Eu não bebo, não. Você não paga bêbado na internet? É... Não, é porque o Vash, ele era aquele tipo de pessoa que ele passa sem olhar pra ninguém. Como assim? Ele tinha, vamos entregar os pontos do Vash. Nesse último ano, que eu fui em janeiro, vixe, eu tinha medo de entrar nos cantos, porque em cada canto o Vash tinha um ex-namorado diferente. Caraca! Ele parecia Ramona Flowers. Ô, louco. Do Scott Pilgrim. Que moleque putão, hein? O homem é pegador, gente. Tá vendo? Ele faz vozinha no início de podcast, o cara fala que vai conquistar garotos com dinheiro, aí, ó. Eu acho que ele já é rico e ignorou. É disso. Não, isso é história pro outro assunto. Ramona Flowers, Ramona Flowers. É. Eu quero encontrar o meu Scott Pilgrim. Isso vai pro podcast, isso vai. Não, mas não que seja aquele ator magrelo idiota, não, que é a menina, pelo amor de Deus. É. Então, ano novo? Ele falou que queria um Scott. Não, mas é metaforicamente falando. Metaforicamente falando, né? Olha lá. Estranho de meter, não sei não, hein? vamos voltar ao assunto aqui, pelo amor de Deus. É. Tinha uma viagem do fim de ano, aí era noite de ano novo, né? E tava todo mundo enchendo a cara pra variar, sabe? Só que esse meu amigo nunca tinha bebido antes, sabe? E ele ficou meio que muito doido. E no meio da coisa, assim, quando menos se perceberam, ele tava de cueca no quintal, assim, da casa, meditando, sabe? Nossa. O cara ficou... Aí a gente tentou trazer ele pra dentro, não sei o que, começou a gritar, falar um monte de coisa doida. E foi seguindo, deu ano novo, e continuava lá pirando, quebrando a porra do lugar todo, sabe? Uhum. Ele chegou a dizer que ia matar todo mundo, eu vou matar vocês todos, não sei o que, vocês não são meus amigos. Aí, dizendo, é melhor vocês não dormirem hoje. Aí... acabou que no final, nós tivemos que dar banho nele, sabe? No meio da noite, sim, foi recrutado à força, eu e outro amigo, e demos banho nele, só que ele tava de cueca. Só pra ressaltar aí. Deu uma lavadinha no... Ah, bom, né? Terminou a noite assim, sabe? O cara me ameaçando a gente de morte o tempo inteiro, enquanto a gente tava banho nele. E no final ele acabou pegando no sono. É, coisa muito bizarra. Já puxando esse de ano novo, ano passado... Viagens de ano novo. No ano novo do ano passado, eu fui lá ver meu pai, né? Passar com ele e tal. Ele mora em Petrópolis, cidade próxima, mas é viagem. Sim, de qualquer jeito. Temos que ressaltar as viagens, pão de pão nas viagens. Ah, tá. Aí eu fiz o favor, né, de beber um pouco acima da conta, entendeu? E tinha uma senhora, se você, sei lá, de alguma forma ouvir esse podcast, me desculpe, mas eu não vou citar seu nome. Bitch. Bitch. Mas... Fucking die! Mas... A velha era meio estranha. Ela passou até o Natal com a gente também, que eu fui pra lá, voltei pra... Que isso? O que você fez com essa velha? Voltei pro... Fui pro Natal pra lá. Seu corpo pegou a velha. Fui pro Natal pra lá, voltei, e depois fui no Ano Novo, né? Inclusive, eu acho que eu tinha ligado pra tua irmã, não foi? Foi no Natal. Olha, eu não duvido, eu não sei. Peraí, eu não sei o que que eu fiz no Natal, não sei onde. Ah, não, foi no Novo. Não, mas foi no Natal que eu liguei. Que aí tu falou que ia explodir todo mundo, umas coisinhas assim, maluco. Ah, é, tá certo. Tava bêbado também. Não, que legal. Não, isso é o sobe. Jenny, o problema é que eu não tinha seu número. Estamos de laços cortados. Não, o problema é que eu acho que o Tokuro tá de olho na minha irmã. É o que eu vou dizer apenas. Caraca! É, três! Chamei na xinja. Chamei na xinja. Ele me intimou, cara. X1 total agora. X1, agora o cara vai me bater, tá vendo? No podcast ele me desafia, entendeu? E olha, nós vamos gravar um vídeo agora da luta mortal deles, hein, galera? É mortal mesmo, né? Porque ele, o soco que ele... O soco que ele me der de cima, né? Que o maluco é alto pra caralho, eu já desmonto. Mas ok. Então, aí essa pessoa em especial estragou o nosso Natal. Porque... Não fui eu, tá, gente? Não, não foi. Foi a coroa lá. Ela fez de tudo pra estragar o Natal. Brigou com o pessoal, ficou mandando indireta, falou que não tava ligando pra ninguém de lá, que tinha ido lá só pra ver uma tia minha. Beleza. Aí, pô, quando a gente chega ano novo foi na casa de uma da filha dessa minha tia, entendeu? É um rolo da minha família que é difícil de explicar, porque a filha dela, que na verdade é minha tia, entendeu? Enfim, não é, vamos entrar em detalhes. Aí... Mas nós gostamos em detalhes. Não. Isso é assunto pra outro podcast. Assuntos de família, nova novela do... Aí a gente... Aí, ano novo a gente chega, tá essa coroa lá, só que assim... Dessa vez ela tinha mamado... Puta, fica estranho, né? Ela tinha bebido pra caralho. Eu acho que até ela queria mamar, né? Desculpa, Jane. Aí... Jenny é um dos caras, já. É, ela tá na zona da amizade. Mas eu não entendi a piada. Ah, você ótimo. Você entrou no lado negro. Deixa quieto, então. Minha irmã é pura, gente. Desculpa. Aí, ela bebeu pra caramba e começou a fazer os vexames, né? Gritar pra cá, gritar pra lá. Aí... Eu quero ver o vexe! É, sabe? Umas coisas assim. E, me vê? E chegou uma... Sei lá, velho, tava doido. Aí chegou uma outra conhecida nossa. Chegou, oh, dona fulana de tal, não sei o quê. E gritando e tal. Depois ela começou a cantar o ex-marido da minha tia. Que isso, gente? Cantar, assim, de abraçar e tal. Aí ela chegava no ouvido dele e falava, ouviram, piranhas, mas... Peraí. Oi. Me responda uma coisa. Esse podcast é sobre viagens ou sobre bebida? Sobre o quê? Ah, é porque o problema é que a maioria das viagens envolvem bebidas, entendeu? É. Exatamente, é. Ah, 90% das minhas. Filmes americanos. É. Envolvam isso. Entendeu? Aí, além dela falar de uma parada que ela tinha tatuado uma... Ai, Jesus. Ai, como é que era? Era uma... Marihuana? Sei lá, uma trepadeira. A folha de maconha. Uma trepadeira. Ela tinha tatuado uma trepadeira e falou que ia tatuar um lobo. Aí ainda teve gente que jogou a piada que o lobo ia trepar na trepadeira. Aí que ela se soltou mesmo. E nessa ocasião, o que nosso amigo Eduardo fez? Nosso amigo Eduardo bebeu. Você cantou a véia, Tokuro? Então, a véia me cantou. Entendeu? Só que assim, eu tenho pequenos apagões na minha memória. Ei, não, a desculpa é essa, viu? Eu não lembro de ter dado ideia pra ela. Só que no outro dia, teve umas três pessoas de testemunha falando que eu cantei ela e que eu chamei ela pro X1. Assim, só pra ter uma noção, essa velha, entre aspas, tem quantos anos, pelo amor de Deus? Ah, não, velha, acho que ela tinha de 40 e... Não, 50 e pouco. Não, 40. Próximo podcast. Filhos que podemos ter e não sabemos, porque estávamos bêbados demais. Ai, não, não, melhor não, melhor não. Melhor não. Só abrindo aqui rapidinho, abrindo. Só abrindo parênteses aqui, a filha dela, meu Deus, cara, mas ela também não era feia não, ela tinha dinheiro, cara. Entendeu? Ah! olha só. Aí eu sei que no meio das loucuras de todo mundo bêbado, ela vira pra mim e fala: não, Eduardo, vou levar você pra passar o carnaval comigo. Vou levar você pra passar o carnaval comigo. Esse ano tem parada gay. Você vai. Eu pago todos os dias lá, eu e você juntos e tal. E eu fiquei pensando na minha mente: que porra é essa e tal? Aí no outro dia, falaram que eu chamei ela pra fuder e tudo mais. Sinceramente, eu não lembro disso e vou recusar até que tenha alguma prova concreta, entendeu? Só trazer o pequeno Eduardinho aí. Não, não. Tá. Eduardo também junto. Exagera, né, mal? Menopausa, Tokuro, menopausa, acredita nisso. É assim, a força da menopausa. Menopausa tem poder. Vou meter a minha pureza. Então, agora, me digam. Para onde vocês viajariam e por quê? Jogo rápido, bate-bola. Cara, tem tanto lugar, velho. Tem tanto lugar. Mas um que eu gostaria de ir, deixa eu ver. Las Vegas, eu preciso ir. Birmingham, Vegas, hein? Por quê? Porque, tipo, eu tenho que fazer alguma loucura lá. São Paulo é uma coisa que eu sempre vou. Então, eu acho que de zoeira neve termina por lá também. Agora, me disseram que, pros lá de Curitiba, a zoeira também é boa, viu? Nunca conheci e pretendo. Ah, eu fui pra Curitiba no meio do ano passado. Ai, foi verdade. Muito bom. Aí você leva meu lado dentro de você. Peraí, eu saí com o Léo e a Natália. E pra onde nós íamos? Você nós íamos quer pra que coloque Pi, né, nos dois nomes? Não, não precisa. Eu amo aqueles dois. Ah, então tá. Então um beijo, Léo e Natália. Léo e a Natália. Só fazer um teste. Natália. Então, eu falei Natália. Eu quero fazer um teste pra ver se tu consegue botar Pi mesmo. Eu só vou cortar isso tudo. Não, bota os Pi aí. Aí, como eu era muito... Como eu era, não. Como eu sou muito, né? Aí eu fui pra muitas e muitas e muitas livrarias. E aventuras de RPG, né? Eu sei. E aventuras de RPG. Mas então, Jenny, diga, onde você viajaria? E nós tivemos a... Ah, deixa eu contar uma história da minha viagem. Então. Vamos lá. Eu fui, pensei que tinha perdido a minha carteira, mas ela estava dentro da minha bolsa. Dentro da minha bolsa. E a gente ficou caminhando até um ponto de ônibus muito longe. E nós ficávamos decidindo quais eram os personagens de anime que nós iríamos casar. Nossa. Meu Deus. Nossa. Eu tenho um mau gosto. Na moral, peraí. Tem um mau gosto de cacete. Isso dá vontade de chorar, sério. Não é nem por escolher um personagem, mas um personagem de anime, cara, é pesado. É, bem, depois que eu falei que ia casar com o Takumi do Nana, ou com o Hibari do Kill Ritmo Reborn, quiseram me internar. Eu te internaria só de pensar em casar com algum... Só você falar algum tema relacionado a animes, eu já te internaria. Loucura. Oi. Eu sou cosplayer, você querer o quê? Mas, ó, ano passado você fez a... A Kami, olha aí. Ué, mas é japonês tecnicamente, né, velho? É do jogo japonês. É. Street Exatamente. Fighter veio do Japão. É, isso aí mesmo. É, então você não escapa disso. E esse ano eu irei fazer a Olivier Armstrong do Fullmetal. É, mas... Voltando pro assunto aí. Voltando ao conteúdo, bate bom o jogo rápido. Para onde você... Que eu gostaria de viajar... É. Ah, eu gosto de cantos frios. Eu acho que é porque eu moro num canto quente. Sei lá, vamos pro Alasca. Pro Alasca. Alasca. E você, Tokuro, para onde você viajaria? Para onde eu viajaria? Tem que ser um lugar que eu nunca fui antes ou que eu já fui? Tanto faz. Ah, pode ser qualquer lugar. Pera aí, a viagem é motivada por coisa séria ou pela zoeira neve termina? Por qualquer motivo que seu coraçãozinho desejar. É, porque o do senhor Samuka é só a abecedária da putaria. Quer vir ver a gente, né? Hã? Eu sei. É? Eu sei que o Tokuro quer vir ver a gente. Cara, só se vive uma vez, velho. Nossa, cara. Mas... deixa eu pensar. Eu... Canadá. Eu ainda vou morar pra lá, mas eu iria pro Canadá primeiro pra visitar. Por que o Canadá? Sei lá, cara. Eu vejo todo mundo falando tão bem do Canadá. Que é... Menos os americanos. Mas nós nunca podemos ir, sabe, pra onde? Como é o nome daquela ilha, que não é um país, nem uma ilha? Tem uns cangurus? Austrália. Austrália. Austrália. Que tem os cangurus. Best referência. É. Eu já ouvi falar tão mal das coisas que tem na Austrália, meu Deus. Ah, eu já ouvi falar muita coisa boa, velho, mas... Eu já ouvi falar muita coisa bizarra, cada animal bizarro. Tipo assim, uns que nem o Vest e o Samuca. Ah, beleza. Não, show de bola. Sou um formoso leão, tá? Eu vou ir pra sua casa e vou botar fogo na sua família, você vai ver. Caralho. Coloca no meu irmão lá. Hã? Não gostei disso, não. Coloca eu sou vingativo, irmão, velho. Por quê? Por que essa vingança? Exponha. Ah, ela falou que eu sou um animal estranho, pô. É, mas você não precisa colocar eu no rolo também, poxa. Sacanagem. Eu tenho um podcast. Eu tenho que ficar rico ainda. Vou pensar, vou pensar. Tá bom. Tá bom. É, mas quanto a mim, para onde eu viajaria? Hum? Você, velho, para onde você viajaria? Olha só, tá querendo que eu me perguntasse. É, eu iria pra qualquer cidade no interior lá da Europa, sabe? Lugar onde tem aquelas menininhas bonitinhas, sei lá, toda bem feitinha. Aí depois eu que sou o cara da putaria. É, o cara tem ex em Fortaleza inteiro, ele conquista a mulher com dinheiro, agora ele quer ir pra Europa pra ver as menininhas bonitinhas. Então vamos falar que o Vest, a gente tava no meio do café, eu tava lá linda e maravilhosa, só que não, vestida de Alice. Vest, você cantou a Jenny? Não, mas ele de repente olhou pro lado e disse, nós temos que sair daqui, minha ex é a garçonete. Caraca! Ela trabalha aqui no ABC Barateiro, né? Bem que não foi ela que nos atendeu. Ai. Não, mas eu tô usando. Eu, ele, um cara com a camisa do Justiceiro e uma menina vestida da Monja do Diabo. Acho que ele tava bem protegido. Não, eu tava zoando sobre a sede. Você não tá zoando, não. A gente sabe que é verdade, mas... Não, eu tava zoando. Isso não é motivo principal, tá? Ah, então... Ah, peraí, só porque estamos ao vivo aí no podcast, transmitido para todo o Brasil e para o mundo. É zoeira. Gente, isso é verdade, tá? Ele só não quer assumir. Pode continuar. Não. Eu iria... Esse seria um dos motivos. Seria 20% dos meus motivos. Tá bom. Tá, agora qual seria os 20%? É, eu iria pra Irlanda, tá? Porque é um país muito legal, tem uma música muito boa, tem pubs, tem menininha. Tem menininhas, todo lugar tem menininhas. Tem cerveja, pegou mal, hein? Tem aqueles bares lá de madeira que só e tem meus parentes lá, porque eu descobri que eu sou parte irlandês. É, eu meio que descobri que eu sou. Você sabe falar pirata? Né? Não, mas eu iria pela cultura, eu gosto muito daquele país. Tá bom. Eu sou afrodescendente. Você falou que tem parente na Irlanda. Você sabe falar em, tipo, piratesca? Só o Yar. Ô, oh, decepcionou. Isso é metade da coisa. Ele tá no meio do caminho. Ó, gente, eu vou falar o seguinte. Viagem boa é viagem zoeira. Sabe? Essa é a minha. Essa é a minha. O putão. Não, pra mim, pra não, não, não é putaria, você velho. Com pessoas que você gosta. Pois é, se você tá com a galera que você curte e tal, e tá divertindo, pronto. Ó, imagina você ir pra uma outra cidade, passar 3 dias no evento de mim e ficar 3 mulheres dentro de um quarto. Street Fighter. Como eu já disse antes. Eu tenho um grande desejo de quando eu for mais velho assim, sabe? Eu pegar a minha ficar moto. Com 3 mulheres num quarto? Também. É. Mas isso é todo mundo. Né? Podcast tá, mas... machista. Não. Ei, eu tô aqui, tá? Olha, a Jenny vai impedir que não sejamos linchados por lésbicas malvadas e fortes. Olha, gente, mais uma vez quem falou isso foi Moisés, sabe? Das poesias. De Fortaleza. Firecast, Matilha Nerd, não tem nada a ver com esse assunto, entendeu? Então, se for processar, manda a cartinha pro nosso amigo Moisés, tá? Eu apoio a eu diversidade. Tenho interesse. Agora eu sei porque eu pedi meu endereço. Tudo planejado. Não, mas enfim, eu tava zoando, viu? Eu gosto de vocês, pessoas. Da tarde ficou principalmente. Não, eu tenho... Eu tenho um grande desejo de, quando for mais velho, eu comprar uma moto. Eu já falei isso naquele podcast do dinheiro. Ser lésbico também? Não, e viajar por aí numa moto, sabe? Que nem no filme de Alice Motocicleta. É um bom filme de viagem. Velho, esse negócio assim, de sair viajando é uma parada muito boa, velho. Não sei se funciona aqui no Brasil e tal. No Brasil, não. Igual... Velho, não, a gente vê essa coisa de sair viajando muito, porque tem filme americano que os caras pegam um Chevelle 69, enchem o troço de gasolina e saem rodando. Beleza, lá funciona. Mas aqui, velho... Aqui você consegue ir de uma cidade pra outra e ficar um mês sem viajar. É, tem a questão da... Você sai daqui pro preto, já gastou metade do dinheiro. Tem a questão das estradas ruins também. Tem isso também. Mas será? Tentar. A vida é pra se viver. A vida é curta, né? A gente não sabe se vai ter outra coisa depois, então... Só se vive uma vez, galera. Você não sabe? É, exatamente. Eu sei. Você não sabe? Eu sei. Você não sabe? Acredita em mim, eu sei. Você não sabe? Confia em mim que eu sou diamante, procura. Foca na torre! Foca na torre! Agora, o que faz pra vocês uma viagem virar uma coisa chata? Família? No! Ô, louco! Opa, opa. Muita gente bebendo e música ruim. Ah, peraí. Pô, Jenny, você simplesmente cortou a viagem da galera de fora, né? Pelo menos Pinha e do Samu. Música ruim não, porque a gente tem um padrão elevado. Desculpa se eu consegui ir numa viagem. Oh, de boa. Em uma viagem ela neutralizou dois. Caraca, mano. Você tem ideia. Em relação eu consigo. Isso é o seguinte. Danço até funk proporcional à minha corrente alcoólica. Nossa. Puta, não chega a isso não. Não. Na frase da Jenny, ela já eliminou dois futuros parceiros de viagem. Ó. É, eu não vou poder mais ir lá ver ela. Ô, Jenny, de zoeira nunca entra. Lembre-se que eu sei confiar. Oi? Eu não bebo, então pra mim tudo bem, tanto faz. É o Vest. Lembrando que eu sei cozinhar. É verdade. Eu acho que a gente tem que juntar. Vamos fazer uns planos aqui, eu acho que a gente tem que juntar pra ir num. Marcar um sítio, numa virada de ano aí, alguma coisa assim. E ainda fazer um podcast da virada, sabe? Aquela parada bacana. Você tá doido? Os caras me fazem destrava, Deus me livre. E cozinho também, pode ficar tranquilo. É, o Samuca é virado. Tudo bem que eu cozinho também, né? Mas tudo bem. Não vem não deve prestar. Minha cozinha, minhas facas e tal. Pronto. Vai ficar bacana. Olha, o feminismo. Eu acho que homens não cozinham direito. Processo. Tá, mas ó, e quem foi que falou isso foi a Jennifer, sabe? Homens. Esse é o seu direito, nós somos bons. Aproveita, agora vocês podem processar. Não o Matilha, nem o Faircast, por favor. Pela primeira vez na vida aí, os homens podem processar. Mas ó, eu acho que a gente deveria fazer uma viagem. Peraí, rapidinho. A gente não terminou de responder o que torna a viagem chata. A Jennifer, obviamente, não nos quer junto na viagem dela, então... Não falo nada, né, Tocu? É, a gente vai ter que fazer uma social com a galera da pesada, porque a gente... Pois é. Foi cortado. Pois é, tipo, fazer o quê, né? Então vamos lá, pra Jenny é bebida e música ruim, Samuca é... Ô, gente, pra mim, ó, vou falar um negócio que aconteceu na viagem comigo, que foi imprevisibilidade. Foi o seguinte, minha mãe, há muito tempo atrás... Decidiu viajar, chamou, pegou a gente, tipo, ó, é o seguinte, nós vamos viajar, pegamos as malas, fomos embora. E viajamos, entrando dentro do ônibus, fomos parar no Espírito Santo. E chegando lá, era de noite, umas 10 horas da noite, a gente não tinha nem hotel pra ficar. Caraca. A gente simplesmente entrou no ônibus, foi parar num lugar e aí que a gente ia descobrir o que ia fazer. Eu falei um negócio isso. Desse me irrita, cara, muito. Tipo, é legal viajar, meio vida louca e tal, mas... Eu acho interessante essa parada não planejada. O problema é só depois você tá com risco de dormir numa praça, né? Mas eu acho que... Imagina você chegar na cidade, tipo, 10 horas, 10 e meia da noite, tudo fechado, na segunda-feira. Puta, aí é foda, cara. Mas e o que vocês fizeram? Não, fomos rodar atrás de uma pensão, alguma coisa aberta pra gente poder ficar à noite. Aí a gente conseguiu alugar um apartamento no dia seguinte. Tipo, a loucura da coisa, velho. Caraca. Saber onde ia ficar e como ia ficar e se ia poder ficar, velho. E você, Vesh? Eu acho, tipo, não família, porque bem sempre, mas aquele familiar que não lhe deixa fazer as coisas, tipo, viajar pra casa de praia e a tia não descer pra cidade. Ou ir pra praia sozinho. Isso é uma merda. Peraí, não deixar? Depende da sua idade. Não, obviamente você depende da sua idade. 10 anos. Não, a gente tá falando nas situações atuais, sabe? Ó, tipo, se for uma pessoa como eu que precisa de supervisão permanente, aí é tenso, cara. Mas a gente acostuma. Por que, Samuca? Você tem problemas? Hã? Eu causo problemas. É recorrente. No meu caso, eu preciso de supervisão permanente, porque eu acho que tanto o Vete, quanto a Nath, quanto o Fernando, quanto todos os meus amigos que já andaram comigo, sabem que sou completamente desatento. Desatento e pequena, né? O pessoal pensa que é uma criança. Então, uma vez pararam ela num evento aí que ela tava. Ainda ficaram pedindo, perguntando quem era o pai, quem era a mãe, com quem que tava, sabe? No. Foi sinistro, cara. Ei, você não precisava contar isso no podcast, daqui a pouco chegaram no microfone e falaram tudo, ó, uma criança perdida. Temos uma criança. Uma criança pequenininha, com... Não foi assim. Eu tava no shopping lá no Iguatemi, Fortaleza, e eu tava com uma amiga minha, Samantha. Ah, foi aqui. Foi aí. Ah. E eu tava muito bonitinha, de vestidinho, normal, como eu visto normalmente, né? E eu perguntei, cheguei pra perto da senhora e perguntei a ela onde é que ficava a próxima entrada, porque o Iguatemi é grande, era fazia tempo que eu não ia. Aí ela pegou e perguntou, ah, você tá esperando seus pais? Eu disse, não, eu tô de viagem aqui e tal. Aí ela pegou e falou, mas seus pais deixaram você viajar sozinha? Eu disse, não, deixaram, eu vim com os amigos, eu tô até responsável dela. Porque minha amiga tinha 16 na época, eu já tava com 18 pra 19, tava com 19. Aí ela pegou e falou, mas como? Como é que pode uma criança cuidando de outra? Até mesmo a história. Foi naquele. Eu achei que ela era sana. Mais velha que você. Aí eu falei, eu tenho 20. Mentira, eu tinha 19. Foi naquele. Ué, gente, aí ela me disse onde era a porta e eu saí. Encara isso como um elogio. Não, já aconteceu isso com uma amiga minha. Ela tava no bar com a gente, o cara não queria servir pra ela não, bicho. E ela é mais velha que eu. Isso nunca me aconteceu. Eu sou pequeno e tenho cara de novo, mas... Já me impediram de entrar no cinema uma vez. Não me aconteceu, não. Eu acho que eu tenho uma aí autoridade. Aí o Luan, meu melhor amigo, falou assim... Não, pode deixar, eu cuido da criança aqui. Não, eu lembro uma vez que eu levei minha irmã, quando ela tinha uns 15 anos, pra um bar comigo, velho. Lá aqui em Belo Horizonte. Aí, tipo... Aí os caras perguntaram... Mas era maior de 18, né? Não, é tranquilo. O Fernando é alto e tal. Aí, tranquilo. O Fernando tinha só 15 anos. Uns 15, 16. Não, tinha 15 anos na época, sei lá. Aí nós fomos pro bar, gente. Tipo, bebemos e tal. E até hoje, ela costuma lembrar disso de vez em quando. Mas o legal é que é o seguinte. Esse negócio de parecer mais jovem ou mais velho, em determinadas situações, inclusive em viagem, é vantagem, viu, gente? Então, assim, não é pra criticar. Ah, você vira outra... Você pode assumir outra coisa, assim, quando você muda não. de cidade. Pois é, se você tá numa outra cidade sem supervisão de responsáveis, Gente, é uma liberdade. Eu sei como é que é, meu Deus. Gente. Sim, conta a história, Samuel, conta a história. Eu não sei disso porque nenhuma viagem minha assim pra cidade sozinho foi antes da maioridade, sabe? O resto só ia com a família. Pai, é isso. Não, agradeço a Deus que eu tenho. O pior foi eu no aeroporto. Deixa eu contar mais uma sobre a minha baixa estatura. Gente, eu não sou tão baixa, eu tenho 1,62. Posso um podcast futuro, pessoas pequenas e suas necessidades especiais dentro da sociedade. Pariu, velho. Esse vai ser o primeiro.